era a primeira semana de casamento daqueles dois. Apaixonadíssimos. Mas a lua de mel acabou. Cada um tem que voltar para o seu trabalho. E o casal só se encontra à noite. Ele chega moído de cansaço. E ela então? Ela trabalha como corretora, anda o dia inteiro, sobe e desce escada, pega condução, vida difícil. Mas eles chegam à noite, sentam-se no sofá, ligam a TV e ficam ali, abraçadinhos, descansando. Ele não exige nada dela e ela também não exige nada dele, porque se amam e compreendem que os dois estão moídos de cansaço. Ela não tem tempo para arrumar a casa. No fim de semana, vai tentar dar um jeito. E ele, puxa, o trabalho dele também não é fácil, não. Mas de fim de semana, ele tem que jogar uma bolinha, porque ninguém é de ferro. E a casa fica suja a semana inteira. E aquele monte de roupa para lavar, a faxina, compras no supermercado, a feira. Não dá para fazer tudo. E aí, o trabalho da casa foi se acumulando. Na segunda semana, a pia estava cheia de louça suja. Não deu para lavar tudo, não. Aí, naquele final de semana, eles também precisavam descansar um pouquinho, porque ninguém é de ferro. Foram para a praia. Quando chegaram à noite, estavam cansadíssimos, porque amanhã, segunda-feira, teriam que trabalhar. Então, a casa continuou bagunçada, desarrumada, suja, e eles saíam muito cedo, não dava tempo para nada, voltavam tarde, cansados. O único divertimento na semana era ligar a TV, se distrair um pouquinho, relaxar no sofá, e a casa foi ficando cada vez mais suja. No final de semana, que eles não saíram, mas também não deram conta de arrumar tudo, veio uma vizinha visitar. E a vizinha viu a bagunça que estava, mas uma sujeira, uma anarquia. E ela comentou, a vida de vocês é agitada, né? Vocês não têm tempo. Sendo educada, não é? E os dois comentaram, não é fácil não, a nossa vida é muito dura. É levantar cedo e dormir tarde todo dia. E às vezes descansar um pouquinho à noite, de fim de semana. Por isso não dá tempo da gente arrumar essa casa. A senhora não repare na bagunça não, viu? Não reparo não. Mas você sabe que aquela mulher ali da esquina? Aquela casa lá, bem pintadinha. Eu vi lá a mulher cuidando do jardim, plantando umas flores lá na frente. Pois é, aquela mulher, ela é mãe solteira. Tem dois filhos. E ela trabalha em dois empregos. E ainda cuida do jardim da casa, você vê? Cuida dos filhos, faz tudo, é pai e mãe ao mesmo tempo. Eu não sei como que aquela mulher arruma tempo, mas você vai na casa dela, tá tudo bem arrumadinho. Ela deve ter uma empregada, não é possível. Empregada nada, coitada, ela ganha um salário mínimo. Eu nem sei como ela consegue manter a casa tão linda, tão limpa, tão bem arrumada, ganhando um salário mínimo, os filhos bem limpinhos. Olha, aquela mulher é uma heroína mesmo. E aí, aquele casal sentiu muita vergonha. Mas o moço, querendo se justificar, disse para a vizinha, bom, mas também aposto que ela não vai na praia de jeito nenhum. Aposto que passa o fim de semana só trabalhando. E a vizinha falou, é o que a gente pensa. Mas ela ou leva os filhos para a praia, ou para o parque, ou para o campo. Sempre leva as crianças para passear, porque o final de semana é precioso para ela. E olha, tô sabendo que inclusive ela vai na igreja. Que é isso, é mesmo? Eu não sei como ela faz, mas ela dá um jeito. Até na igreja, pode ver lá. Domingo à noite ela vai para a igreja, pode prestar atenção. Os filhos bem arrumadinhos e ela ainda vai para a igreja no domingo à noite. Aí aquele casal ficou mais envergonhado ainda. Porque assim é na vida e no dia a dia de muitas pessoas. Nunca tem tempo para resolver os problemas mais urgentes. As coisas vão se acumulando e nada é feito. E quando é convidado, por exemplo, para ir à casa do Senhor, para colocar a vida espiritual em dia, não dá, tô muito cansado, não tenho tempo nem de cuidar da minha casa, vou na casa de Deus. Mas a pessoa sempre arruma um tempinho para ir na praia, num passeio, num parque ou em qualquer lugar. Tudo bem, ninguém é de ferro, precisa de um passeio mesmo. Mas o que esta história quer mostrar é que quem quer, arruma tempo para tudo. Vamos imaginar que o nosso coração é uma casa. Aliás, não vamos imaginar, não. A palavra de Deus diz que o nosso coração é uma casa. Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa. Olha só. Quer dizer que o nosso coração, o nosso corpo, é uma casa. Agora, quanta bagunça, quanta sujeira dentro desta casa, e nós não temos tempo para arrumar. A alma, o corpo, a parte espiritual fica ali, relegada a segundo plano, e a sujeira aumentando cada vez mais. E a pessoa nunca tem tempo para Deus. Por isso, se organize, se programe. Pode pegar a tua prainha, mas arrume um horário para ir na igreja. Se você for na igreja de manhã, vá na praia à tarde. Se você for na praia de manhã, vá na igreja à noite. Mas arrume a casa do Espírito Santo. Tire toda a sujeira que está dentro do teu coração, da tua mente. Limpe tudo que está dentro de você. Aí alguém pode perguntar: mas limpar como? Jesus disse assim: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Quando você vai para a igreja, para a casa de Deus, a palavra que você ouve começa a limpar esta casa do Espírito Santo, que é o teu corpo. Na próxima oportunidade, dê conta de tudo. Mas não se esqueça, principalmente, do teu coração, porque ele é a morada do Espírito Santo de Deus.